A lei da atração. Você conhece essa lei? Você acredita nessa lei? Já ouviu falar? Não, é um post que eu vi, Bimala. Ah, você que mandou. É verdade, eu vi porque você mandou. Então, a lei da atração, segundo o post, tá? A lei da atração está sempre funcionando, quer você acredite nela ou não, quer a entenda ou não. Bom, quem você acha que inventou as leis? As leis eternas, é claro, Krishna. É Krishna que, então, quem conhece Krishna, conhece todas as coisas como elas realmente são, e não chutes, como tem por aí. As pessoas chutam, imaginam, adivinham, acham. Não, agora a verdade absoluta fala como é realmente. Então, é verdade. O quê? Parar de falar? Não, agora nós estamos no outro programa, Bimala. A Bimala. Não, não, não, não. Você já viu esse filme? Já vi? Não, não, esse filme passou já. Agora nós estamos no próximo filme. Então, o que as pessoas chamam de lei da atração, eu chamo de armadilha da ilusão. É, meu amigo. Maia, a ministra da ilusão, tem muitas armas, e muitas técnicas para nos manter iludidos e presos nestes universos materiais que são cadeias de nascimentos e mortes. Porque ela faz isso. Bom, aí já é outro assunto, Bímola. Depois você fala que eu fico enrolando aqui, ó. Depois você fica aqui, eu fico enrolando aqui, e você que fica perguntando aí por que que Maia faz isso. Vai ficar para outro programa isso aí. É, senão depois você fala que eu fico falando demais, alongando. Então, felizmente, nós temos o livro perfeito e completo, falado pela pessoa completa e perfeita, que é Krishna, e que nos ensina a como escapar dessas armadilhas e dessa doença chamada ilusão. Essa lei da atração só funciona nas pessoas comuns, nas pessoas loucas, iludidas. Estou louco por causa daquela mulher, estou louco por causa daquele homem, e por aí vai. Por quê? Está louco mesmo, primeira coisa, está louco. Prabhupada falou, quem não é consciente de Krishna é louco. Eu não vou falar da música, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba. Não, não vou falar, só cantei um pedacinho. Bom, essa lei não funciona para quem se rendeu a Krishna, o Deus Supremo. Quem conhece a verdade absoluta, Krishna, se liberta de tudo e de todos. É, conhecereis a verdade e ela vos libertará, mas conhecer a verdade absoluta não é qualquer verdade, porque as verdades que tem por aí não libertam as pessoas nem no medo de escuro, nem da depressão, do estresse. Essas verdades aí são furadas, tanto são furadas que não liberta o cara de nada nem de ninguém. Mas quem conhece a verdade absoluta, Krishna, se liberta de tudo e de todos. Krishna fala no Gita que a armadilha, essa armadilha, ela funciona assim, tá? Ó, a descrição detalhada. Os objetos dos sentidos, carro, moto, mulher, homem, bicho, os objetos dos sentidos são mais fortes que os sentidos. Entendeu? Entendeu? Vai, tenta acompanhar o raciocínio. Eu sou um patife materialista, sempre cheio de ilusão. Eu não tenho boas qualificações. A minha mente é fraca. Não, ao contrário de Bhaktivinoda, eu acho que eu sei um pouquinho sobre o serviço devocional. Bhaktivinoda falou que não sabe nada sobre o serviço devocional e escreveu 100 livros sobre Deus e o serviço prático e amoroso a Deus. Eu não escrevi nada, não sei nada e acho que eu sei. Acho que eu sei alguma coisa, você vê, essa é a diferença, né? Então, tá. Os objetos dos sentidos são mais fortes que os sentidos. E por isso atrai os sentidos. E pior que isso, Os objetos dos sentidos arrastam os nossos sentidos à força. Passa uma mulher assim, você não quer olhar, mas o sentido da visão é arrastado. É arrastado para ver, né? Então, vou dar um exemplo. Uma mulher que passa, tá? Mas não é uma mulher feia, não. Mulher feia, o cara olha e já tira o olho rapidinho. Agora, se for uma mulher feia, né? Fica fácil se livrar, tirar os sentidos que foram arrastados, né? O macho foi feito para atrair a fêmea, e a fêmea foi feita para atrair o macho. Krishna fala como exatamente isso funciona. Tudo começa com o olhar, tá? Tem até aquela música do Roupa Nova, lembra? Que dizia: a frequência do olhar é o código do amor. Na verdade, esse é o código da ilusão. Esse é o código da ilusão. Krishna fala no Gita que se a gente ficar olhando uma coisa, a gente fica apegado. Fica olhando a mulher, fica apegado na mulher. Fica olhando o homem, fica apegado no homem. Agora, desse apego, ó a sequência, tá? Desse apego, a nossa luxúria aumenta. A gente quer desfrutar, fica olhando, fica apegado em olhar, depois quer desfrutar. Aí não desfruta. Dessa luxúria não satisfeita, a pessoa não desfruta dele ou dela, fica irado, vem a ira. E da ira surge a ilusão. E da ilusão vem a confusão da memória. E quando a nossa memória está confusa, a gente perde a inteligência. E ao perder a inteligência, a gente faz loucura, faz bobagem e cai de novo no poço escuro da vida material. Aí volta a mastigar o mastigado. Então tudo começa por ficar olhando uma pessoa, uma mulher, um homem, uma coisa, uma moto, um telefone, fica lá olhando, fica apegado. Então, se a gente sabe como tudo começa, tá vendo? Krishna fala, explica tudo. Como foi visto, os objetos dos sentidos são superiores aos nossos sentidos, mas o devoto que tem conhecimento, ele age como a tartaruga. A tartaruga, quando é ameaçada, ela se esconde dentro do casco. Da mesma forma, Krishna fala que aquele que é capaz de retirar os seus sentidos dos objetos dos sentidos, assim como a tartaruga recolhe seus membros para dentro da carapaça, está firmemente fixo em consciência perfeita. É como dizem o mestre dos cristãos, né? Aquele que olhar com maus olhos para uma mulher já adulterou com ela. É fácil falar que é cristão. O duro é ser, né? O duro é ser cristão, né? Ah, se é cristão, então seja um bom cristão. Se você for um bom cristão, Prabhupada disse, se a pessoa for um bom cristão de verdade, um dia ela poderá se tornar um verdadeiro devoto de Deus, né? Um Hare Krishna de verdade. O mestre falou, o mestre Jesus falou, aquele que olhar com maus olhos para uma mulher, já adulterou com ela. Então, passou uma mulher, sua visão vai ser arrastada para aquela mulher, se for bonita, né? Aí, olhou, tira o olho, não olha mais, porque a segunda olhada já é apego, já é desfrute ou então adultério. Tá, já parei de falar, todo conhecimento, tá vendo? Você fala para mim falar, depois você me corta. Todo conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é, que a gente vai continuar lendo daqui a pouquinho. E nesta sexta-feira tem dois aniversários, Bima, lá depois do Gita fala, tá? Vou mandar um alô também depois do Gita manda alô. Nossa, tá combinado, então tá bom, não vou falar mais nada então. Oh. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Bhagavad Gita, como ele é. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Estamos lendo o Bhagavad Gita como ele é, traduzido por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é muito simples, é só entrar no nosso site krishnafm.com.br, que na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar ali que você encontra três opções do Bhagavad Gita em português. Com certeza uma das três dá certinho na sua tela. Se não der, fale com a gente. Dúvidas, perguntas, fale com a gente. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado, gente boa? Então tá combinado, estamos lendo o capítulo 11, A Forma Universal. E hoje vamos tentar cantar o verso 28. Yatha nadinam bahavom buvega samudram evabimukta dravanti tatha tavaminaralokavira Ishanti Vatrani Abhivid Jualanti. De novo, tá bom, Bimala, vou tentar. Você não deixou ler antes, né? Yatanadinam Bahavom Buvega Samudram Evabimuk. Tá vendo, errei de novo. Samudram Evabimukadravanti Tatatavaminaralokavira Ishanti Vaktrani Abhividjualanti. Tradução palavra por palavra. Jata, como? Nadinam, dos rios. Bahava, muitos. Ambuvega, ondas das águas. Essa onda vega aí vai passar, essa onda. Onda é assim, né? Modinha. Essas coisas vêm e vão. Samudram, oceano. Eva, certamente. Abhimukha, para com. Dravanti, escorregando. Tata, similarmente. Tava, seu. Ami, todos estes. Naralokavira, os reis da sociedade humana. Vishanti, entrando. Vaktrani, nas bocas. Abhivijwalanti, abrasante. Tradução completa. Como os rios fluem para o mar, da mesma forma, todos estes grandes guerreiros entram em suas bocas abrasantes e perecem. Ah, não tem explicação. Vamos para o próximo. Yata pradiptam jvalanam patanga vishanti nashaya samrida vega tataiva nashaya vishanti lokas tavapi vaktrani samrida vega. Vejo todas as pessoas precipitando-se a toda velocidade para dentro de suas bocas, como as mariposas se lançam num fogo abrasante. Lelihyase grasamana samantau lokam, desculpem, lokam samagram vadanai jualabi tejobir apuriya jagasamagram basas tavogra prathapanti Vishnu. Ó Vishnu, vejo você devorando todas as pessoas em suas bocas flamejantes e cobrindo o universo com seus raios incomensuráveis. Queimando os mundos, você se manifesta. Adhyahi mekobhavan ugrarupo namo stute devavara prasida vigyatum ichami bhavantam ajam nahi prajanami tava pravritim. Ó Senhor dos Senhores, de forma tão feroz, por favor, me diga. Tá, é verdade, Bimala. Você não deixa eu ler antes, né? Ó Senhor dos Senhores, de forma tão feroz, ó Senhor dos Senhores, de forma tão feroz, por favor, me diga quem é você. Ofereço minhas reverências a você. Por favor, seja benevolente comigo. Não sei qual é a sua missão e não desejo ouvir falar sobre ela. Shri Bhagavan Vacha Kalusmi Lokashaya Kriti Pravrido Lokam Samahatum Iha Pravrita Krite Pituam Nabhavishyanti Sarve Devastita Pratyanikeshu Yoda. O bem-aventurado Senhor Krishna disse: eu sou o tempo, destruidor dos mundos. Eu vim para devorar todas as pessoas, com exceção de vocês, os pândavas. Todos os soldados aqui de ambos os lados serão mortos. Desculpem, vou ler de novo, Bhimana. Ah, não, tá. Tradução e significados dados por sua divina graça. Traduções, né? E significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Ditam Tam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Padam, Sahagana Lalita, Shri Vishakam Vitanscha, Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate, Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Prige Bancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ler o último verso e a tradução. Tá, sim, senhora. A senhora que manda fazer o quê, né? Shri Bhagavan Vatya Kalusmi Lokashaya Krit Pravrido Lokam Samahartum Iha Pravrita Ritepituam Nabhavishyanti Sarve Evastita Pratyanikeshu Yoda. O bem-aventurado Senhor Krishna disse: eu sou o tempo, destruidor dos mundos, e eu vim aqui para devorar todas as pessoas, com exceção de vocês, os Pandavas, todos os soldados aqui de ambos os lados serão mortos. Embora Arjun soubesse que Krishna era seu amigo e a suprema personalidade de Deus, ele, não obstante, estava perplexo com as diversas formas exibidas por Krishna. Por isso, ele voltou a perguntar sobre a verdadeira missão desta força devastadora. Está escrito nos Vedas que a verdade suprema destrói tudo, até mesmo Brahma. Não existe destruidor maior que Krishna? Não, porque Krishna é o mais tudo. Se ele é o mais tudo, ele é o maior destruidor também, né? Para variar, só para variar, né, então. Então, eventualmente, todos os sacerdotes brâmanas, governantes e todos os demais são devorados pelo Supremo Senhor Krishna. Esta forma do Senhor Supremo Krishna é um gigante que tudo devora. E aqui Krishna se apresenta nessa forma do tempo que tudo devora. Essa máxima é muito incrível. Eu sou o tempo que tudo devora. Krishna pode falar isso, né? Krishna está devorando tudo, né? Tudo está sendo destruído pelo tempo, materialmente falando, e dentro do céu material, porque no céu transcendental Krishna mantém tudo como sempre foi, né? Essa é a diferença. No céu transcendental, que são três partes da ilimitada criação de Deus, tudo sempre foi mantido e tudo continua perfeito e ilimitado. Agora aqui no 1/4 da criação, tudo está sendo destruído, tudo está sendo devorado por Deus, Krishna. Tudo, sem exceção. Com exceção de... aí já é outra exceção, né? Com exceção de uns poucos Pandavas, todo mundo que estava presente naquele campo de batalha seria devorado por ele. Arjun não estava a favor da luta e pensou que era melhor não lutar. Então, não haveria frustração. Em resposta, o Senhor Krishna disse que mesmo se ele não lutasse, todos eles seriam destruídos, porque esse era o plano dele. Arjun, eu armei todo esse cenário para você levar fama, para você lutar, mas se você não quiser, eu acabo com tudo do mesmo jeito. E Krishna pode tudo, né? Senão não seria Deus. Krishna não é um Deus impotente. Krishna é o Deus potente que pode tudo. Então, em resposta, o Senhor Krishna disse que mesmo se ele não lutasse, todos eles seriam mortos, destruídos, pois esse era o seu plano. E sempre é feita a vontade de Krishna, né? Tanto no céu material quanto no céu transcendental. E se ele parasse de lutar, eles morreriam de outra maneira. Tem gente que acha que pode parar a morte, né? Não, agora saiu a vacina, vai parar, ninguém mais vai morrer. Não vai morrer. Não vai morrer de coronavírus, vai morrer de outras coisas. Isso, se a vacina der certo, né? O povo está contando com o ovo dentro da galinha, né? Então, se a vacina der certo, daqui 3 meses vai começar a produzir. E aí o presidente americano já comprou todas as vacinas que serão produzidas. Então, meu amigo, quem tem esperança aí de tomar essa vacina e se livrar dessa morte causada pela coronavírus, só lá para fevereiro, e olha lá, se der certo. E se der certo, você vai morrer de outra maneira. Não pense que vai parar a morte, vai parar as doenças. Não, meu amigo, Krishna manda em tudo, em todos. Não se move uma folha de grama sem autorização de Krishna. Então fique tranquilo, porque a única coisa que funciona, a única lei que funciona, a única justiça que funciona é a justiça de Krishna. E ela funciona a todo instante. Ela funciona não, ela está funcionando sempre a todo instante. Então se não morrer disso, vai morrer daquilo. Se não ficar doente disso, vai ficar doente daquilo. As três misérias. Não vou entrar nesse ponto, porque senão... até explicar as três classes de misérias aqui, a Bímola já deu um monte de bronca em mim. Então, Arjun não poderia deter a morte, mesmo se não lutasse. De fato, eles já estavam mortos. Tempo é destruição. e todas as manifestações serão banidas pelo desejo do Senhor Supremo Krishna. Essa é a lei da natureza. Tá, já parei de falar, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. Não é qualquer Bhagavad Gita, é o Bhagavad Gita como ele é, traduzido por sua divina graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E esse Bhagavad Gita está no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra agora, né? E na segunda linha está passando o link livros grátis, já falei. Agora, quem não quer ler na tela, quem não quer baixar o livro, então a próxima opção é o link livros de Prabhupada, onde você encontra esse livro via correio para todo o Brasil. Já cliquei, já abriu, já apareceu aqui. Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, né? Onde tem todo o conhecimento com todos os detalhes e todas as respostas, tá? Depois, vai descendo, já aparece aí a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus. E vai descendo, vai descendo, vai descendo, e já aparece aí o Bhagavad... Ah não, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. E agora sim, agora apareceu o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Se não aparecer, fale com a gente, dúvidas, perguntas, fale com a gente. Programa responde @hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Não, desce mais que tem o Bhagavad Gita normal. Encomenda um também. Esse aí você dá de presente, esquece, vende, aluga. Esquece. Ou então esquece dia 25 aí, no dia de Esqueça Livros de Prabhupada, e compartilha conhecimento. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Tá. Então, Bimala, aqui nós vamos falar, agora pode mandar alô, né? Pode mandar alô. Então vamos mandar alô. Vamos mandar alô. Cadê? Ah, tá aqui. Então, teimosia, né? Por causa do Edson, nós atrasamos tudo aqui. Tem que culpar alguém, Bimala. O culpado sou sempre eu, então. Meu nome é Maiana, tô sempre em Maia, né? Então, mesmo assim, nós, 1:30 da manhã, nós começamos uma live, 1:30 da manhã, Bimala, você acha? Que é isso, viu? É muita ignorância, nossa, essa hora tinha que estar já quase acordando, tá? Obrigado pela companhia, Robson Ferreira, Tiago Bastos, Rita de Cássia, Jacó, Justiniano, Rameixa, Jadava, Idol, Barbie. Então, tem outros morcegos... outros morcegos, outras corujas que fizeram companhia para nós, Bima. Tá, já parei de falar. Bom, neste dia 31, não é fácil não, viu, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Neste dia 31, tem aniversário de Rupa Goswami e Gouridasa Pandita. E para você conhecer um pouquinho sobre esses grandes mestres e associados de Deus, vamos ler agora na krishnafm.com.br a biografia de Rupa Goswami. Em 1517, Sri Rupa Goswami e Sri Sanatana Goswami, seu irmão mais velho, vieram para Vrindavana para executar 4 ordens do Senhor Chaitanya. 1. Descobrir os locais dos passatempos de Deus a muitos perdidos. A muito perdidos. 2. Instalar as formas de Deus no altar, começar a fazer adoração. E 3. Escrever livros autorizados sobre Deus. E 4, né, para acabar, divulgar as regras e regulações do serviço prático e amoroso a Deus, a Bhakti Yoga, a mais elevada de todas as yogas. Usando somente uma tanga e uma colcha de retalhos, Sri Rupa Goswami vivia uma vida de mendicante absorvido em ouvir, cantar e escrever sobre os doces passatempos amorosos de Radha Govinda na cidade de Sri Vrindavana Dhama. Mais detalhes acerca de sua conduta e caráter são mencionados na biografia de Sanatana Goswami. Sri Rupa Goswami escreveu livros transcendentais práticos, porém profundos. Ele estabeleceu Sri, Sri Radha Govinda Ji, as amadas formas de Deus, de todos os devotos da sucessão discipular da Gaudiya Sampradaya. Por meio de extensa pesquisa védica, Sri Rupa Goswami provou que os ensinamentos do Senhor Chaitanya apresentam a mais elevada filosofia e perfeição da religião. Então, quem quer uma religião perfeita e completa, só tem uma, o Hare Krishna. Os devotos de Deus da Gaudiya são conhecidos como Rupanugas, seguidores de Sri Rupa Goswami. Todo devoto Rupanuga aspira a se tornar um servo dos pés de lótus de Sri Rupa Goswami. Sri Rupa Manjari Pada. Não vou estragar a música, não. Srila Narottama Dasa Thakur canta. Aí, tá vendo? Eu não vi. Shri Rupa Manjari Pada, sei mor, não sei mais cantar. Nossa, a música é linda demais. Tradução: os pés de lótus de Shri Rupa Manjari, a forma eterna de Rupa Goswami como serva de Shri Radhen Vrajya, são minha única riqueza. Eles são o único objeto de meu serviço e adoração. Sri Chaitanya encarregou Sri Rupa Goswami de escrever sobre a ciência das verdadeiras doçuras do amor a Deus, Rasa Tattva. No Chaitanya Chandrodaya, Sri Kavi Karnapur diz que Sri Rupa Goswami é a forma real do amor fiel e devoção a Deus. Sri Chaitanya o empoderou para explicar o seu próprio amor e devoção e propagá-lo para o mundo. O Senhor Chaitanya manifestou seus próprios passatempos através de Sri Rupa Goswami. Ele recebeu o título de Mestre das Doçuras Devocionais a Deus devido a seus clássicos livros devocionais, Néctar da Devoção, que Prabhupada falou que é livro básico. Esse livro não pode faltar na casa de devoto nenhum, porque é livro básico. O Ujjwala Nilamali, Lalita Madhava e outros. O livro Néctar da Devoção dá a essência de todas as escrituras védicas com relação ao serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Em grande detalhe explica como avançar em consciência de Krishna e obter amor puro por Deus, Prema Bhakti. E inadulterado. O néctar da devoção, com todos os detalhes, explica como avançar na consciência de Krishna e obter amor puro e inadulterado por Deus, Radha Govinda, na cidade de Vrindavana. Para entender os casos amorosos de Radha e Krishna, diz Narottama Dasa Thakur, se deve servir os pés de lótus de Sri Rupa Goswami com intensa ânsia. Servir significa ouvir, estudar, divulgar e seguir estritamente os ensinamentos de Sri Rupa Goswami, tá vendo? Falar, ah, mas eu estou longe de tudo, como eu vou servir? Servir Rupa Goswami, os pés de lótus de Rupa Goswami, é isso, é estudar o seu livro, o Néctar da Devoção, é divulgar esse livro e seguir os ensinamentos de Rupa Goswami. Servir também significa orar para, clamar a, meditar em e dedicar nossa vida inteira aos pés de lótus de Sri Rupa Goswami. Sri Rupa Manjari Pada, né, os pés de lótus de Sri Rupa Goswami. No livro Sadhana Dipika se declara que aqueles que estão no caminho do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, devem sempre se associar com as doutrinas de Sri Rupa Goswami sobre o amor puro por Deus, Krishna Prema. Pela graça de Sri Diva Goswami se pode entender as verdades transcendentais dos ensinamentos de Rupa Goswami. A seguinte citação mostra a incrível potência dos escritos transcendentais de Sri Rupa Goswami. Quando Sri Rupa Goswami ficava sentado em seu local de adoração a Deus, na cidade de Nandagram, Vrindavana, e escrevia sobre as dores da separação que Sri Radha e Sri Krishna sentiam um pelo outro, as folhas das árvores Kadamba caíam, assim como lágrimas escorrendo pela face de alguém sentindo dor. E quando Sri Rupa escreveu sobre a estática reunião amorosa de Radha e Krishna, essa radiante árvore Kadamba imediatamente se encheu de folhas novas brotando e flores desabrochando. Pela misericórdia de um devoto puro de Deus como Sri Rupa Goswami, a árvore Kadamba podia compreender e apreciar os assuntos íntimos e confidenciais de Deus, que permanecem além de nossa compreensão. Quem escreveu isso foi Shripada B.V. Narayana Maharaja. Sri Rupa Goswami estabeleceu as formas de Deus, Radha Govinda, na cidade de Vrindavana. Bhakti Ratnaka cita uma canção de Srinivasacharya para descrever a beleza da amada forma de Deus, Govinda de Rupa Goswami. Tendo visto a incomparável beleza de Sri Govinda, Sri Radhika começa a descrevê-la para suas amigas vaqueirinhas. Quem esculpiu aquele rosto semelhante à lua? E quem esculpiu aqueles dois olhos de lótus? Somente meus ouvidos sabem como me sinto quando o vejo. Quem formou seus brincos de joias cuidadosamente cortadas? Minha mente está fixa neles. A pérola do nariz dele, cercada por um anel de ouro, parece uma flor branca igual à lua rodeada pelo relâmpago, sorrindo por trás de nuvens azuis. A testa dele está decorada com um símbolo de barro sagrado de sândalo e lindos desenhos que encantam a mente. Ele brilha dentro de meu coração. No entanto, meu coração dói por ser incapaz de contemplar sua linda face para minha inteira satisfação. Se Deus tivesse me dado o poder, eu poderia continuamente desfrutar da doce voz dele. Seus braços são mais fortes que as trombas de elefantes. Meu corpo jovem anseia pelo toque de seus dedos. Seus movimentos graciosos rivalizam com o andar de um elefante louco. Ele é um oceano de beleza. Hoje, em Jayapur, Rajasthan, as formas de Deus originais de Radha Govinda Ji de Sri Rupa Goswami estão para sempre expandindo sua ilimitada beleza. Diariamente, 10 mil devotos correm para comparecer à adoração delas no altar feita na cerimônia da madrugada. Todos os dias, né? Uma forma de Deus, Pratibhu de Govinda Ji, reside no novo templo Govinda Ji, atrás da histórica obra-prima de arquitetura que antigamente servia Radha Govinda em Vrindavana. Sri Krishnadasa Kaviraja diz que a forma de Deus no altar, Radha Govinda Ji, nos mostra como adorar Radha e Krishna. Radha Govinda Ji aceitam nosso serviço e dão inspiração para aumentar nossa rendição na senda do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Atuando exatamente como mestre espiritual e instrutor, a forma de Deus no altar Govinda Ji nos dirige e dá oportunidades para servi-lo. Algumas autoridades asseveram que em 1564, Sri Rupa Goswami entrou nos passatempos eternos de Deus, Radha Govinda Ji, apenas 27 dias depois da morte de Sri Sanatana Goswami. O túmulo sagrado Samadhi e local de adoração a Deus de Sri Rupa Goswami ficam no Sebakundia, dentro do pátio do templo Radha Damodara. E agora as orações a Sri Rupa e Sri Sanatana Goswamis. Dentro de Vrindavana, Rupa e Sanatana Goswamis eram os reservatórios do amor a Deus e misericórdia naturais. Eles eram os principais entre os devotos de Deus, oceanos de bondade e amigos dos pobres. Eles possuíam devoção resoluta por Radha e Krishna. Abandonando todos os prazeres mundanos, eles sempre cantavam as glórias dos bosques de Vrindavana e os pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu, o oceano de misericórdia. Na ausência deles, me tornei um órfão. Isto está no Bhakti Ratnaka. Todas as glórias a Sri Sanatana e Sri Rupa Goswamis, que são incensuráveis fontes das doçuras do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Prema. Eles personificam doces relações com Deus. Eles são as árvores dos desejos, cuja misericórdia liberta todos da dor e sofrimento. Os livros dessas duas grandes almas explicam claramente o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Prema. Desculpem, Krishna Bhakti. Ouvir sobre eles irá trazer grande júbilo, pois eles são os mestres na adoração das formas de Deus, no serviço mais elevado, Madhurya Rasa. Orupa e Sanatana, sois dotados da riqueza do divino amor por Deus, Radha Krishna Prema, que em vossas mãos é como milhares de flechas douradas de Cupido. Orupa e Sanatana, por favor, concedam um pouco desse tesouro a mim, trespassando meu coração com essas flechas decoradas de joias. Isso está no Prema Bhakti Chandrika. Ó língua, sempre cante o nome de Sri Rupa. Ó mente, sempre lembre de Sri Rupa, a personificação da bondade. Ó cabeça, sempre se curve a Sri Radha, a encarnação da misericórdia de Deus. Isso está no Sadhana Dipika. Se Sri Rupa não aparecesse nesta era de Kali Yuga, quem iria distribuir o amor por Deus, Krishna Prema, pelo mundo? Vou repetir. Se Sri Rupa não aparecesse nesta era de Kali Yuga, quem iria distribuir o amor puro por Deus, Krishna Prema, pelo mundo? Quem iria renunciar a todos os prazeres, adorar Vrindavana e discutir os livros da senda do prático e transcendental serviço amoroso a Deus? Quem teria compreendido os passatempos de Krishna em Vrindavana? E quem poderia experimentar o amor de Sri, Sri Radha e Krishna sem a misericórdia de Sri Rupa? Isso está no Bhakti Ratnaka. Segurando uma palha entre meus dentes, imploro repetidamente que nascimento após nascimento eu possa me tornar a poeira dos pés de lótus de Sri Rupa Goswami. Isso está no Mukta Charita de Sri Raghunatha Goswami. E fim, né? E agora só resta glorificar esse associado íntimo de Deus. Srila Rupa Goswami ki jai, Rupa Goswami ki jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. E agora a biografia de Gouridasa Pandita. Vamos ler agora, tá bom, Bimala? Nossa, não é fácil, né? Tem um padrão, né? Tem um padrão de qualidade. Você é engraçada. Você é engraçada, Bimala. Igual para Prabhu Jai Gokula Batista falava de mim. Você é engraçada, Bimala. Vamos ler agora na krishnafm.com.br a biografia de Gouridasa Pandita. O emblema do mais elevado serviço prático e amoroso a Deus, tinha a maior potência para receber e entregar tão... Não, peraí. O emblema do mais elevado serviço prático e amoroso a Deus. Em amor por Deus, tinha a maior potência para receber e entregar tal amor, fazendo do Senhor Chaitanya e Senhor Nityananda os senhores de sua vida. Shri Gauridasa Pandita sacrificou tudo pelo serviço do Senhor Nityananda. Isso está no Chaitanya Charitamrita. Antes de tomar a ordem renunciada da vida, o Senhor Chaitanya e o Senhor Nityananda visitaram Gauridasa Pandita em Ambika Kauna. Temendo a iminente separação deles, Gauridasa chorou e implorou ao Senhor para ficar mais tempo. Mahaprabhu fez deidades de Gauranitai, igual à forma viva em madeira de nim, para consolar o seu servo amoroso. Gauridasa, minha forma, essa murti, essa escultura, né, é tão boa quanto eu mesmo, disse o Senhor Gauranga. Nós iremos permanecer para sempre em tua casa, para aceitar o seu serviço. É, a deidade serve para isso, né? A forma de Deus manifesta neste mundo, no altar, é para nós podermos ver Deus e para a gente, e para Deus receber o nosso serviço de forma direta e pessoal. É porque Deus é uma pessoa. O serviço a Deus é eterno, o servo é eterno. E esse serviço é eterno e essa ligação é eterna. Gauridasa Pandita adorou as formas de Deus Gauranitai de muitas maneiras íntimas, falando docemente com eles, cozinhando uma variedade de alimentos saborosos, discutindo as escrituras autorizadas com eles, atendendo todas as necessidades deles o dia inteiro. Mesmo quando já velho e fraco, Gauridasa incessantemente servia as suas formas de Deus no altar, os seus adoráveis senhores, Shri, Shri, Gauranitai. Embora pobre, ele desejava decorar Gauranitai com belos ornamentos caros. Conhecendo sua mente, Gauranityananda se adornavam opulentamente. Contemplando sua rara beleza, Gauridasa ficou espantado. Onde é que eles conseguiram estes ornamentos? Pensou. Shri, Shri Gauranitai frequentemente ensinavam tais passatempos transcendentais na casa de seu devoto puro, Shri Gauridasa Pandita. Uma vez, Chaitanya Dasa, principal discípulo de Gauridasa, organizou um enorme festival de canto e dança público de Hare Krishna nas margens do rio Ganges. Enlevado com o canto e dança público de Hare Krishna, As formas de Deus de Gauridasa pularam do altar e se juntaram aos devotos no cantar e dançar de Hare Krishna. Descobrindo que as formas de Deus no altar estavam ausentes do templo, Gauridasa agarrou uma vara e correu para pegar Gauranitai. Vendo o seu humor irado, Gauranitai desapareceram. Naquele momento, Gauridasa olhou muito espantado ao ver Gauranitai entrar no coração de Hridaya, o Chaitanya Dasa. Gauridasa abraçou o seu amado discípulo, o banhou com lágrimas e disse: és muito afortunado. De agora em diante, teu nome será Hridaya Chaitanya, aquele que mantém Shri Chaitanya dentro do coração. Desde então se oferece a audiência dessas deidades Gauranitai no templo de Gauridasa Pandita em muitos breves intervalos, como Banki Bihari Ji, em Vrindavana, para impedir que as deidades pulem do altar, né, e saiam do altar. Os sacerdotes abrem e fecham rapidamente a cortina durante o horário da audiência deles. Enquanto fazia adoração a Deus no Dira Samira Kundia em Vrindavana, Gauridasa entrou nos passatempos eternos de Deus de pastorear vacas, junto com Krishna e Balarama. Em Vraja, ele é Subala, um vaqueirinho. O seu túmulo sagrado Samadhi fica dentro das dependências do templo Shyamarai, em Dira Samira, Vrindavana 2047. E agora só resta glorificar, né, esse